فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? كأنهن الياقوت والمرجان. Como se fossem o rubi e o coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ A outra recompensa da benevolência, senão benevolência? فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? ومن دونهما جنتان. E além de ambos, haverá dois outros jardins. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? مدهامتان. Ambos verde escuros. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? فيهما عينان نضاختان. Em ambos haverá duas fontes jorrando. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? فيهما فاكهة ونخل ورمان. Em ambos haverá frutas e tamareiras e romãs. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Neles haverá fidalgas formosas. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Hures reclusas nas tendas. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Não as tocou antes deles nenhum humano nem jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Reclinados estarão sobre almofadas verdes e formosos tapetes. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Bendito seja o nome de teu Senhor, possuidor de majestade e honorabilidade.